ações desse mapa. Primeiro, saiba, trabalhe, viva com certeza sua identidade. E se alguma coisa vier contrária, se alguma coisa vier contra você, evoque a sua identidade e funcione em cima da sua identidade. Saiba que o diabo vai trabalhar com 1 milhão de coisas para te fazer incrédulo e inseguro na sua identidade. Eu não sei se o Senhor me ama, eu não sei se o Senhor me tem, eu não sei. E de vez em quando eu vou para diante do Senhor e eu tenho uns lamentos diante do Senhor, e Deus, como hoje, tem que falar assim: filho, presta atenção, eu vou puxar sua orelha só para você virar para o lado certo. Filho, presta atenção, olha tudo que eu já fiz, olha quem você é, olha tudo que eu já te dei, olha tudo que você já experimentou de mim, para de chorar, levanta essa cabeça e vai trabalhar. Você não tem motivo para duvidar, você não tem motivo para fraquejar, você não tem motivo para... Esquece, descansa. Não olha para outro lugar, olha para mim, olha para quem eu sou e quem eu te fiz. Ponto final. E talvez seja necessário, o Senhor fala conosco, filho... Faz a experiência essa semana, filho. Faz a experiência essa semana. Para de murmurar, para de reclamar, para de olhar para isso, para de olhar para aquilo e começa a olhar exclusivamente para quem você é em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou ministro do Deus Altíssimo. Eu sou salvo em nome de Jesus. Eu vou viver isso. Eu sou herdeiro de Cristo. Se levante em cima disso e veja quantas portas vão se abrir diante de você, quantos espíritos das trevas que vão embora e quanta treva que vai se dissipar diante de você só porque você se posicionou. Vimos também sobre louvor e adoração que é impossível. A gente não consegue louvar quem a gente não conhece. E a gente não consegue louvar se a gente é cativo, a gente não consegue levantar a voz e glorificar a Deus se a gente está olhando de forma errada para as coisas. E ainda que a gente passe pelo meio do vale da sombra da morte, a gente pode não temer mal algum, porque Ele está conosco. Isso é convicção, Ele está conosco. Nessa tarde, eu cheguei de viagem com os irmãos, nós fomos ministrar em Mantena, nós gastamos 9 horas de viagem até chegar em Mantena, chegamos lá bem cansado, essa estrada tão difícil, a pior estrada de Minas Gerais, irmão, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, chegamos lá, nos renovamos, descansamos e fomos ministrar as igrejas da cidade de Mantena, várias igrejas, muitas igrejas reunidas, foi um tempo tão maravilhoso e voltamos agora à tarde, chegamos agora à tarde e eu vim para o culto, irmãos, o Senhor falando comigo assim: se renove na minha presença, pare de olhar para qualquer lugar e olhe para tudo que eu tenho feito, olhe para quem eu sou, olha para onde eu te coloquei, olha para quem você é e comece a louvar, comece a adorar, comece a glorificar o Senhor e use a sua voz na oração para proclamar os meus decretos. Pequenas direções de um mapa que Ele está me dando. Sou eu que decido se vou usar o mapa ou não. Eu já contei várias vezes para os irmãos. E tem isso, a igreja tem isso. O pastor conta um monte de história que ele já repete. Todo mundo já sabe as histórias do pastor. E daí a pouco, é assim mesmo, irmão. E eu conto de novo a história, que eu estava viajando com a Daniela e nós estávamos numa estrada lá nos Estados Unidos e a gente não sabia daquele caminho. E aí não tinha GPS naquela época, não tinha internet disponível, não tinha nada no celular, não tinha. A gente usava, era mapa mesmo de papel. E a Daniela andava do meu lado com um mapa aberto e a gente viajou por muitos lugares dos Estados Unidos, dias e dias e dias e dias viajando e entrando nas cidades e saindo e viadutos. Mas nessa viagem, nós estávamos numa estrada, um lugar muito gostoso, e a Dani falou assim: pelo mapa é a próxima saída. Ah, tem o número da saída e entra nessa daí, olha, entra nessa. E eu passei direto. E eu passei direto pensando assim: não, vai ter outra, eu vou descobrir, vai ter outra. Não, eu estou sentindo que tem aquela coisa assim, né? E ela falou assim: por que você não entrou? Era ali. Eu falei assim: não, eu acho que vai ter mais opção, vai ter mais opção. Mas eu estou com o mapa. Você não acreditou que era ali? Não, acreditei, acreditou coisa nenhuma, porque se você acredita, você entra. Se você não entra nessa opção, você está dizendo, Deus, esse mapa que o Senhor está me dando, eu te agradeço a boa vontade, o Senhor está tentando, mas deixa comigo, por favor. Não se esquenta, Senhor. Eu sei, eu dou conta. 2 horas depois, de noite, porque anoiteceu, ficou impossível achar o caminho. 2 horas depois, para voltar no mesmo lugar e começar de novo a procurar o caminho certo. Mapa é isso, irmão. Mapa é algo que, assim, eu tenho que seguir. E o Senhor está nos dando o mapa da minha vida. Senhor, eu quero me empenhar em seguir esse mapa. E no domingo de hoje, nós estamos estudando sobre esse próximo ponto do mapa. A igreja. Eu sei quem eu sou, eu uso a minha voz diante de Deus e diante dos homens, e eu preciso entender sobre a igreja. E quando Paulo fala sobre a ceia, primeira carta aos Coríntios, ele tem um texto que é clássico, a gente lê esse texto toda ceia, a gente ouve esse texto continuamente, e ele diz assim, avalie-se, pois, o homem a si mesmo, coma e beba. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação. Por isso, muitos estão doentes, fracos, e não poucos que dormem, que já morreram, porque não discernem o corpo de Cristo, não discernem a igreja. Quantos aqui conhecem a Igreja Batista da Lagoinha? Quantos conhecem? Quantos conhecem? Levante, conhece? Quantos sabem ir na Igreja Batista da Lagoinha? Quantos sabem? Muito bem. Quantos conhecem a Igreja Oitava Presbiteriana? Quantos conhecem? Conhece a Oitava Presbiteriana? Quantos sabem ir na Oitava Presbiteriana? Sabe? Pronto. Quantos aqui conhecem a Igreja Projeto Adoradores? Quantos conhecem? Quantos sabem ir na Igreja Projeto Adoradores? Ah, todo mundo sabe. Quantos escolheram ir na igreja de noite? Levante a mão. Nesse domingo, quantos escolheram ir na igreja de noite? Levante a mão. Quantos estão aqui e vieram com o grupo que vem pela manhã? Quantos vieram com o grupo que vem? Quantos aqui? Olha, poucas pessoas, mas alguns, olha que bênção. Quantos? Vocês foram na igreja de manhã e de noite? Diga, eu fui na igreja de manhã e de noite. Isso mesmo. Quantos conhecem a Igreja da Boa Viagem? Quantos conhecem? Conhece? Quantos sabem ir na Igreja da Boa Viagem? Que bom. Ah, ok. Quantos conhecem a Igreja do Belvedere? Conhece a Igreja Católica do Belvedere? Conhece? Sabe ir na Igreja Católica do Belvedere? Sabe? Irmão, não, nós não temos dúvida. Ninguém tem dúvida. Quantos já disseram assim, hoje eu não vou na igreja? Quantos já disseram isso? Quantos disseram? Hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou na igreja. Para muitos, isso é tudo que se sabe sobre igreja. Ponto final. Para muitos que estão aqui hoje, isso é tudo que se sabe sobre igreja. Esse é o discernimento que se tem de igreja. Você viu como que a igreja está bonita? Viu? Hoje mesmo alguém me mostrou uma foto de uma igreja. E me mostraram a foto da igreja e eu vi a foto e eu vi um preto, uma cena negra, tudo preto, tudo escuro. E lá no meio, como aqui esse palco, muita luz. E tinha gelo seco, então aquela fotografia ficou aquele gelo seco, aquela luz. Dava para ver assim, a silhueta de que tinha muitos músicos aqui à frente. E a volta assim, estava bem escuro, mas aqui no palco tinha muita luz, muito gelo seco, muito instrumento, muitos músicos aqui no palco. E alguém falou assim, olha a igreja fulana de tal. Aí outra pessoa olhou também a foto assim, gente, que igreja linda. Isso é tudo que muita gente conhece de igreja. Um prédio, um lugar. Isso é tudo que muita gente tem no seu coração, na sua mente, na sua expectativa. Eu vou na igreja hoje. Mas poucos vivem dizendo, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, literalmente, de forma extremista, Isso aqui não é a igreja. Aquela foto não é a igreja. Ir naquele endereço no bairro da Lagoinha não é ir à igreja da Lagoinha. Ir naquele endereço lá do bairro Palmares não é ir à igreja Oitava Presbiteriana. Vir nesse endereço da Rua Pampas não é vir na igreja Projeto Adoradores. Você está aqui hoje de noite não é vir à igreja. Não, isso não é. É vir a esse auditório, que poderia ser uma casa, poderia ser num restaurante. Olha, esse domingo nós vamos nos reunir num restaurante. Vai todo mundo para o restaurante. Que é isso? Eu lembro que eu estava uma vez de férias e passeando, indo para Vitória, nós paramos num hotel que fica ali perto da região de Vitória, e é um hotel muito bonito, um lugar muito lindo, e nós decidimos parar ali, ficar ali uns dois dias, e aí eu vi que tinha muito crente no hotel. Toda hora que eu passava, ô, pastor Sócio, ô, pastor Sócio, ô, pastor Sócio, ô, pastor Sócio. E aí eu falei assim, Dani, eu vou fazer um culto aqui hoje à noite. Nós vamos reunir esses crentes tudo, vamos fazer um culto aqui hoje à noite. Eu fui ao gerente do hotel e falei assim, eu gostaria de fazer um culto aqui hoje à noite. O senhor permite? Ah, claro, claro, claro que permite. Então eu posso fazer uma placa e colocar lá na portaria, no hall de entrada do hotel, que hoje em tal lugar vai ter o culto e eu estou convidando, eu vou pôr meu nome lá e eu vou anunciar para todo mundo. Pode, perfeitamente. Aonde o senhor gostaria de fazer? Porque nós temos algumas salas. Eu gostaria de fazer lá onde está aquele piano. Ah, pastor... Onde está o piano não dá, porque onde está o piano é o bar. E não fica bem, né? Igreja e bar. Então não dá para ser no bar, pastor. Não, não, eu quero no bar. Eu quero lá no bar. Sabe por quê? O bar tem o piano. E eu vou poder usar o piano e nós vamos poder cantar, e nós vamos poder tocar. Não, pastor. Isso, ó, é sagrado, é sagrado. E lá é profano. Não pode, não pode misturar as duas coisas. Eu vou te dar uma outra sala. E por fim eu não consegui ir para o bar. Eu tive que ir para uma outra sala lá e reunir as pessoas lá naquela sala. Por quê? Porque não dá para... A igreja ser o bar. Mas perfeitamente, irmão, dá para a igreja estar no bar. Eu não preciso estar nesse auditório. É uma bênção sem tamanho nós termos esse auditório. Nós temos um mundo de atividades. Essa própria reunião de hoje, ela é tão importante que a gente já tem todos os instrumentos no lugar, já tem toda a luz, todo o sistema, todo o som. É tão bom. Mas, irmão, se duvidar, seria melhor se nós estivéssemos agora reunidos num lugar bem precário, sem nada. Mas o mover do Espírito vir de uma forma soberana. Ainda que não tivéssemos luz, instrumento, cadeira, seja o que for. Não importa qual lugar. A igreja não é o lugar. A igreja sou eu. A igreja somos nós. E entender isso é tão sério que Deus está me dizendo. Isso é um ponto do mapa da sua vida. Redireciona isso na sua vida. Redireciona isso em sintonia lá com o primeiro ponto, minha identidade. Você é membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo andando nessa terra. A igreja não é um lugar. A igreja é o corpo de Cristo. E eu e você, se nascemos de novo, fazemos parte do corpo de Cristo. A ficha tem que cair. Eu preciso entender que eu faço parte da igreja. E tem algo da igreja, apenas dois temas importantíssimos que Deus me chamou a atenção, me despertou para compartilhar com vocês. Nós vamos divulgar as ministrações hoje pela manhã, a Daniela ministrou sobre isso, e também esses dois pontos que eu quero compartilhar com vocês, e começa aqui em Mateus 16, versículo 13, sobre a igreja. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Versículo 15, mas vocês, eu queria saber de vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo imediatamente, ele era o mais afoito. Ele é aquele que não deixa os outros falarem. Ele é aquele que faz questão de... Eu sou eu que falo. Ele é aquele que podia deixar a oportunidade para outros, mas ele está sempre... Então, Pedro era assim. Pedro era muito afoito. Pedro era muito grotesco, assim. Era a natureza de Pedro. E ele imediatamente... Eu vou falar. E ele levantou e disse... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu até imagino Jesus meio assim, distraído, perguntou, lançou a pergunta e está pensando assim, de onde virá a resposta? E, de repente, Pedro levantou, eu imagino, isso não aconteceu, eu estou imaginando que, de repente, Jesus falou assim, só podia ser Pedro de novo, Pedro, é sempre ele que fala, meu Deus do céu. E, daí a pouco, Pedro começou a falar e eu imagino Jesus olhando para ele assim, hã? O que, Pedro? O que que você disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi tão violento, pode não ter sido nada do que eu simulei aqui ou imaginei, irmãos, mas você pode ter certeza, pelo entendimento do texto, você pode ter absoluta certeza que Jesus fez menção com todo o seu ser e com suas palavras, do quanto a resposta de Pedro foi além, acima de qualquer normalidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A ponto de Jesus dizer para ele, versículo 17, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, significa Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É como se Jesus tivesse levantado o olhar e olhado para Pedro e arregalado os olhos e falou assim, meu Deus, Simão Pedro, e é uma expressão típica da cultura. Sabe quando você trata uma pessoa assim, pelo nome, e você sempre está falando assim, Zé Guilherme. Aí, de repente, falou assim, José Guilherme Modesto Guimarães. Você sabe que o tom mudou. Você sabe que o assunto agora é sério. Era mais ou menos isso, quando alguém falava assim, Rodrigo, filho do Sebastião. O negócio ficou sério. Não é só assim, Rodrigo. Não. O negócio criou um peso muito maior. É literalmente isso que está acontecendo. Jesus levanta os olhos, olha para Pedro assim, Simão Pedro Bar-Jonas, filho de Jonas. Não foi você quem disse isso. Presta atenção. Você seria incapaz de dizer isso, não por carne nem por sangue, mas o meu Pai te revelou isso. Existem níveis de entendimento do reino de Deus que só por revelação de Deus. Por entendimento da minha mente, da cultura, das heranças, das emoções, a única coisa que eu vou entender de igreja é Projeto das Oites, lá no Rua dos Pampas, 618. É a igreja do pastor Sóstenes. A igreja do pastor Sóstenes. É a igreja do pastor Sóstenes. Nunca vá lá. Nunca vá a esse lugar. Porque se tem uma igreja nesse endereço, e essa igreja pertence ao pastor Sóstenes, é um fiasco. Se ao ir à igreja, ou se ao desejar qualquer relacionamento com a igreja, você precisa ir nesse endereço, e ainda precisa ser na igreja do Sóstenes, não vá, vai ser um fracasso. Você vai se decepcionar. Mas se você quiser tratar de igreja, eu e você precisamos ir diante de Deus e falar com o Pai. Pai, eu quero revelação sobre o que verdadeiramente é a igreja. Deus, eu quero dedicar um tempo meu de jejum, de oração, de busca, tanto para saber da minha identidade, para reconhecer, para viver minha identidade, quanto para te buscar em louvor, em adoração, como para orar aquilo que o Senhor quer que eu ore sempre. Deus, eu quero buscar o Senhor. Eu estou levando a sério esse negócio de mapa. Eu quero buscar essa direção mesmo para a minha vida. E eu quero também ser revelado por ti acerca da igreja. O que os homens estão dizendo de mim? Gente, ah, Jesus, que você é um profeta, que você é uma pessoa maravilhosa, você é Jeremias, você é a encarnação de Elias. Não, não, eu não quero saber o que estão dizendo. Eu quero saber o que você diz de mim. Então, o único que pôde se levantar e dizer alguma coisa foi Pedro, de onde menos se esperava revelação. E Pedro levantou e disse, tu és o Cristo. Tu és o Messias, Mashiach. Tu és aquele enviado prometido, tu és o Messias. Tu és o ungido. E Pedro, quando falou isso, ele não falou isso apenas assim, uma frasezinha, ele falou isso vindo de dentro do seu espírito, porque Deus tinha revelado, eu sei quem o Senhor é, Jesus. Versículo 18, o Senhor Jesus dá seguimento ao que ele está construindo ali com os discípulos. Eu também vou te dizer uma coisa, Pedro. Agora, a expressão, eu também te digo, ela está vinculada ao que Jesus observou de Pedro antes. Foi meu pai quem te disse isso. Não foi você, com carne e sangue, que teve esse entendimento. Foi meu pai que te disse isso. Da mesma forma, eu também te digo. Jesus está dizendo assim, o que eu vou te dizer também não é de carne e sangue. O que eu vou te dizer também não é um assunto trivial que eu estou tentando informar vocês. O que eu estou te dizendo também é revelação, que tu és Pedro. Mas isso eu já sabia. Não, você não sabe. Pedro, eu estou dizendo a você que você é uma pedrinha. Petrus. Você é uma pequena rocha. Numa pequena análise imediata, se eu quiser só ver a sua reação, a sua personalidade, quem você é, Pedro? Você é duro de roer. Você é um cara seco, difícil. Você é uma pedra. Você é um sujeito difícil, Pedro. Não sei se era isso que Jesus queria que Pedro entendesse. Não acredito que seja. Talvez eu esteja avaliando um detalhezinho aqui da palavra no hebraico, no grego, Petros. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora Jesus usou outra palavra. Jesus não está falando como os católicos acreditam. Você é Pedro e sobre você eu vou edificar a minha igreja. E é interessante que quando a gente vai a esse lugar chamado Cesareia de Filipe, nós já estivemos lá, Geraldo e Letícia já estiveram lá, Raquel já esteve lá conosco, nós já estudamos isso lá naquele lugar. Você descobre que tem, eu já mostrei isso aqui para vocês uma vez, existe uma rocha, uma pedra gigantesca nesse lugar. Irmã Conceição conhece esse lugar lá. Uma rocha gigantesca. E nessa rocha há uma escultura, ela está toda trabalhada e há um templo ao Deus Pan. Os árabes não falavam Pan, falavam Ban, então ficou Banias, é o lugar do Deus Pan. Cultos, consagrações, oferendas, os sacerdotes levavam lá diante do altar do Deus Pan e apresentavam e queimavam incenso, queimavam pessoas. E diz a cultura, não é a palavra, diz a cultura, que é possível que Jesus tenha apontado para aquela rocha e disse, Pedro, acima dessa rocha, muito acima de qualquer estrutura religiosa desta terra, muito acima de qualquer coisa que seja sólida para o homem nessa terra, eu vou edificar a minha igreja. Jesus está dizendo, Sóstenes, não é você que vai edificar o projeto Adoradores lá em 2004. Sou eu que vou edificar uma igreja. Mas tem esse problema, tem aquela dificuldade, tem aquilo assim, esquece, sou eu que estou edificando. Mas eu acho, eu não concordo, eu gosto, esquece, sou eu que estou edificando. Eu estou edificando a minha igreja. Quando alguém se converter ali, não pense que alguém apenas mudou de religião. Eu estou edificando a minha igreja. Eu estou trazendo para o meu corpo pessoas que se salvarão, que reconhecerão o reino, que serão tocadas pelo Espírito, que nascerão de novo. Eu estou edificando. Você pode pôr luzinha, você pode pôr ar-condicionado, você pode fazer, você pode preocupar, você pode gostar, você pode desgostar, mas sabe de uma coisa, sócios? Sou eu que estou edificando a minha igreja. Quieta, tira a mão. Porque é o Senhor quem edifica a sua igreja. E, Senhor, eu olho o tempo todo, eu olho para isso. Eu olho para as pessoas. Eu olho para as coisas. Eu olho para os eventos. Eu olho para os acontecimentos. Eu olho para aquilo que eu não estou agradado. Irmão, um dos motivos, não só aqui, em qualquer igreja, um dos motivos centrais da maior parte dos irmãos que saem de uma igreja é porque, em algum momento, tudo estava bem, mas no dia em que eles foram prejudicados, no dia em que afetou alguma coisa deles, me afetou, eu não gostei, eu não gostei, eu não tive, eu não... Então, irmão, eu e você precisamos discernir o que é igreja. Igreja é o corpo de Cristo, não é essa estrutura, não são as pessoas, não é aquela diretoria. Igreja é o corpo de Cristo, e Deus dá-me temor para eu discernir o corpo de Cristo. O Senhor me salvou, não foi para eu ser salvo, não foi para eu ir para o céu, não foi para eu resolver meus problemas financeiros. O Senhor me salvou com um propósito superior, soberano, eterno, eu ser membro do corpo de Cristo, da igreja. E esse discernimento, esse entendimento, como Jesus disse de Pedro, não vem por carne ou sangue. Não adianta eu falar aqui com você, ainda que eu pregue veementemente, ainda que eu pregue e levante a minha voz, ainda que eu coloque todo o meu coração no que eu estou dizendo, minha convicção, não sou eu que te convenço, mas é o Pai, pelo Espírito Santo, que pode te dar discernimento de quem você é e de quem é a igreja de Jesus. Não é mais uma igreja na cidade. Não é uma tentativa. Não é uma opção que eu e você temos. É o corpo de Cristo. E o discernimento de quem é Jesus é o mesmo discernimento de quem é a igreja. Porque Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Senhor, eu quero... Senhor, presta atenção. Existe mesmo... esse peso todo, essa seriedade toda que o pastor está falando hoje, de eu discernir igreja, e eu não estou discernindo, Senhor, então me ajuda a me prostrar, a ir para diante do Senhor e tomar um rumo na minha vida com esse mapa, que eu tenha discernimento do Espírito, revelação de Deus, de quem é a igreja de Jesus. Mais ainda, de que eu sou a igreja de Jesus. Pedro, você é uma pequena pedra que faz parte desta rocha. E a rocha é Jesus. Fora a avaliação que a cultura traz sobre a posição em que Jesus estava, sobre a alusão àquela pedra gigantesca que estava lá, que ainda que seja uma coisa assim ilustrativa, folclórica, simbólica, ela é precisa, ela é consistente. Realmente Jesus estava dizendo que o que ele ia edificar estava acima de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer solidez humana, de qualquer, até mesmo a solidez daquela rocha natural ali. O Senhor está dizendo muito mais do que isso. O Senhor está dizendo, tu és parte desta rocha, Jesus é a rocha, e sobre a minha rocha eu vou edificar a igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Mas, irmão, sabe o que acontece comigo? Às vezes, um negócio desse tamanico me desmonta. Às vezes, um negócio desse tamanhozinho. A gente tem 4 filhos, e nós criamos os 4 filhos. E Deus tem nos dado graça. E Deus nos deu sustento para tudo. E de vez em quando a gente encontra umas pessoas e fala assim, 4? Ai, meu Deus. Deus me livre. Olha a blasfêmia. Deus me livre. Eu não estou dando conta de 1. Imagino vocês com 4. Meu Deus do céu. Imagina escola para 4. Imagina comida para 4. Roupa. Ai, meu Deus do santo. Olha a blasfêmia, eu não estou brincando mais, eu estou falando sério. Olha a blasfêmia que alguém, por ignorância, declara. Mas eu queria te dizer uma coisa. Em todo tempo, o Senhor Jesus nos sustentou. Deus deu graça. Deus trouxe vida. Deus trouxe tudo que a gente precisava. Agora, presta atenção. Se você não dá conta de levar um filho, você não vai dar conta de mais nada nessa terra. Sabe por quê? Quem supre, quem sustenta, quem provê, quem traz alegria, quem traz vitória, quem traz discernimento, quem renova as forças, é Ele. Se eu não depender dEle, pode ser um, pode ser 15, eu não dou conta. Pode ser filho, pode ser um salário mínimo, você não dá conta. Pode ser um probleminha pequeno, pode ser uma casa desse tamanho, pode ser um negócio, pode ser um negocinho, pode ser uma grande empresa, você não dá conta. Se não depender dEle completamente o tempo todo, nunca dará conta. Você vai ficar sempre em a vida. Ah, céu, ah, difícil, ah, coisa. Mas se eu e você olharmos para Ele e dizermos: Senhor, é Tu, eu tenho revelação do Senhor, é tudo é o Senhor, tudo vem de Ti, eu dependo do Senhor, e presta atenção, o Senhor me salvou, eu faço parte do Teu corpo, eu não estou sozinho nessa terra, eu não estou lutando, eu não estou tentando, eu entendi que eu sou membro do corpo de Cristo, e Satanás, some daqui, que eu não te deixo mais jogar esses dardos que me desmontam, que desarmam a minha vida, que me deixam cansado. Oh, eu não estou dando conta, só um filho, eu não estou dando conta, só esse dinheiro, estou dando conta, olha a minha agenda. Irmão, tem muita gente muito mais limitada do que eu e você, dando conta de muito mais coisas, porque depende exclusivamente dEle. E Deus renova, Deus capacita, e a obra não é minha, o ministério não é meu, a obra não é sua, o ministério não é o seu. Se eu sou membro da igreja, se eu sou membro do corpo, então é Jesus que é o cabeça, Jesus que é o general, Jesus que é o Senhor, Jesus quem vai à frente, Ele é que é a rocha, Ele que é a provisão, Ele é que é tudo. Mas se eu não tenho esse discernimento, eu vou continuar vendo, ai, eu não dou conta, ai, como que você dá conta, ai, meu Deus do céu, ai, meu... Não, irmão. Eu preciso dessa revelação de quem é a igreja. Aquela mulher samaritana foi para Jesus. Ai, se o Senhor fizesse isso, ia ser maravilhoso. Sabe por quê? Eu nunca mais ia precisar vir aqui. Olha que eu venho aqui meio-dia. Sabe por que eu venho meio-dia? Porque o sol está a pino. E por que a senhora vem aqui meio-dia? Porque todo mundo fala mal de mim. Eu já tive 5 maridos, o que eu tenho agora não é meu, e eu não sou bem vista, né? As pessoas ficam com medo, eu sou conceituada, muito mal conceituada nessa cidade. E quando eu venho pegar água no horário de todo mundo, o poço está cheio de mulheres, são as mulheres que pegam a água. E quando eu chego, e aquele mundo de mulher paparicando, conversando, fofocando, e conversando, e beijinho para cá, e conversa dali, e conta isso, e conta aquilo. Quando eu chego, elas calam todas, vão se afastando, porque elas não querem se misturar comigo. Então eu tenho que vir meio-dia, no horário que ninguém vem. Agora, o senhor viu a distância que é até na cidade? O senhor viu a dificuldade que é para chegar até aqui e voltar carregando nesse sol? Se o senhor fizer isso comigo, eu nunca mais vou precisar vir aqui. Eu resolvi meu problema. Ô, mulher tola, você está diante de Jesus e não discerne. Ele não está falando de você não pegar mais água. Ele não está falando de você não vir mais ao poço. Ele está falando de coisas espirituais muito mais elevadas, mulher. Se você não consegue entender isso ainda, peça discernimento, revelação. Senhor, eu quero ser revelado como Pedro, antes mesmo de ser batizado com o Espírito Santo, antes mesmo de ter... Irmãos, daqui um pouquinho à frente, Jesus vira para Pedro e fala assim: sai, Satanás. Pedro era tão grosso, tão tolo, tão carnal, tão insensível, tanto quanto aquela mulher samaritana que não entendia nada, não entendia patavinas de nada, vivendo com Jesus, e talvez seja eu e você, frequentando a igreja, falando onde é a igreja, buscando uma oração, tentando isso, tentando aquilo, mas não tem o discernimento. Senhor, eu quero ter discernimento, porque Pedro, ainda que fosse tão duro, ainda que não tivesse o Espírito Santo, o Senhor lhe revelou quem era Jesus. Quem é a igreja? Eu quero essa revelação, Senhor. Irmão, eu preciso perguntar com muita clareza. Você está entendendo que a minha palavra a você é que eu e você precisamos ir para diante do Senhor com uma intensidade tal, até que venha plena revelação sobrenatural da igreja. O máximo que eu e você podemos dizer assim, até que a ficha caia. E se a ficha cair, eu vou me prostrar e falar assim, Deus do céu, uma vida inteira tola. Uma vida inteira tentando carregar vaso de água. Uma vida inteira pedindo ao Senhor para me ajudar a não vir mais meio-dia carregar vaso de água. Uma vida inteira achando que o Senhor vai me ajudar é aliviar as coisas da terra. Uma vida inteira achando que se meu salário melhorou, se eu não preciso mais ir ao poço buscar água, se eu não preciso mais ir meio-dia, se eu não preciso mais fazer esse esforço dessa vida que está tão difícil, vai estar tudo bem comigo. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero discernir o que é a igreja. Eu quero ter uma revelação. Uma revelação. Isso é sobrenatural. Isso não é o pastor que vai me ensinar. Isso não é o tanto que eu leio Bíblia. Isso não é o tanto que eu assisto vídeos. Isso não é o tanto que eu leio livros. Isso é o tanto que eu me derramo diante do Senhor. E eu quero isso, Senhor. Pedro, não foi carne ou sangue. Não foi esforço, mas foi meu Pai. E eu e você podemos usar de um princípio que está no direito, porque é um princípio divino, chamado jurisprudência. Senhor, eu venho diante de ti para dizer, se foi assim, nesses critérios, que foi dado uma causa lá atrás, se o julgamento lá atrás foi baseado nestes valores e nesses critérios, e esta foi a decisão, eu estou evocando aquele padrão que foi tomado lá para que seja tomado comigo hoje. Se Pedro era grosso, não tinha o Espírito Santo, se a mulher samaritana era tão tapadona que não entendia as coisas espirituais, se eu sou assim, Senhor, até se eu for assim, eu estou pedindo que faça comigo o que fizeste com Pedro, que o Senhor me revele à igreja. Eu quero isso, Senhor. Você tem vontade de orar assim, irmão? Você gostaria de orar assim, irmão? Um dos principados, uma das fortalezas mais violentas desse século, poderia ser expresso e identificado pela palavra embotamento. Embotamento. A mente embotada. Zumbi. Você nunca ouviu falar tanto de zumbi quanto nesses anos que nós vivemos. Mortos vivos. Entra aqui, sai aqui. Se eu e você não reagirmos, isso pode acontecer conosco, no que diz respeito às coisas do reino de Deus. Mas se eu não for quebrantado pelo Senhor, em arrependimento, em busca, Senhor, eu quero discernimento de quem é Jesus. Eu quero discernimento de quem é a igreja. Eu quero entender pelo Espírito, eu quero que o Pai me revele a igreja. Quem eu sou. Eu quero parar de me interessar por um mundo de coisas, até que o Senhor me revele. Porque se Pedro pôde receber revelação e ele nem tinha o Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. Paulo diz aos Coríntios que quem conhece tudo de Deus é o Espírito de Deus e o Espírito de Deus habita em mim. Então eu estou pedindo ao Senhor, me revele quem é a igreja. Senhor, a maioria das pessoas está indo pelo brilho do gelo seco, das luzes, da fotografia, do prédio, da animação, da explosão. Tira o pé do chão! Eu não quero o encantamento que me faz pensar que eu discerni o que é a igreja. Mas eu não tenho relacionamento com o Senhor. Eu quero esse mapa para a minha vida. Eu vou entrar agora na direção que esse mapa está me dando. Eu quero uma experiência pessoal com o Senhor. e o Senhor me revelando. Não me interessa. Eu vou ser ousado com o Senhor. Não me interessa se eu sou pecador. Não me interessa se eu não posso. Não me interessa se eu não tenho capacidade. Não me interessa se eu não estudei. Não me interessa se eu estou ocupado demais. Não me interessa se eu... Não me interessa nada. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor me intercepte durante a semana. Que o Senhor me pegue na esquina. Que o Senhor me tome em algum momento, em algum lugar, e me leve a ter a revelação de quem é a igreja. Quem tu és, nesse nível aqui, Senhor. Gente, o pastor falou tão intenso, né? Mas assim, eu tenho todo discernimento, eu sei bem o que é a igreja. Claro que eu sei. Gente, será que tem mesmo pessoas lá no auditório que não sabiam mesmo o que era a igreja? Não, porque eu, graças a Deus, Deus já me revelou o que é a igreja. Ó, Senhor, eu quero dizer diante de você, eu preciso, hoje à tarde eu precisei que o Senhor viesse de novo, filho, eu quero te mostrar quem é a igreja. Filho, descansa. Eu edifico a igreja. Eu e você precisamos todos os dias, irmão, de um relacionamento com o Senhor para entender quem é a igreja. Versículo 18, o Senhor Jesus continua dizendo, também eu te digo, Pedro, da mesma forma que o Pai te revelou, eu te digo que eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está difícil cuidar de um filho. Você acha que é muito? Eu quero te dizer que se você entender quem é a igreja, nem as portas do inferno serão coisas difíceis para você. Nem que o inferno inteiro se levante contra você. Eu vou te conduzir a um lugar de abrigo, de rocha, de segurança, que você vence o maligno. Está difícil o emprego, está difícil o trabalho, a crise, a questão, a emoção, os sentimentos, a casamento, filho, está difícil. Filho, vem para mim. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Se você entender o que é ser membro da igreja, o que é a igreja, você tem vitória sobre tudo. Nem as portas do inferno prevalecerão. Versículo 19. E tem mais, Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos. Não conta isso para ninguém, não. Não conte isso para ninguém. Eu disse que haviam dois temas para compartilhar com vocês. E o segundo diz respeito às sete igrejas da Ásia. Deus, através de João, no Apocalipse, apontou sete igrejas na Ásia. Sete centrais igrejas naquele tempo. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a palavra do Senhor traz, claro, uma orientação de Deus através de João para cada uma dessas igrejas. E nós não temos como estudar isso aqui agora, mas nós podemos ver muitos irmãos que estudam e escrevem para nos ajudar a entender como estas igrejas também são sete fases da igreja na história da humanidade. A primeira igreja, Éfeso, que significa perda do primeiro amor. Ela era a igreja do fim do primeiro século. A segunda igreja é Esmirna, que significa mirra, que é a igreja das perseguições de Roma, onde o melhor perfume da igreja foi esmagado e extraído. Pérgamo significa eis o casamento, que é a igreja do tempo da igreja oficial romana. Que a igreja fez uma aliança com o Império Romano. Tiatira, que significa incenso contínuo, que foi a implantação mundial de todo o sistema litúrgico católico romano, que tem a ver com o nome, incenso contínuo. Sardes, que significa reforma, que é a igreja do período de Martinho Lutero. Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, que diz respeito a um movimento do Espírito Santo na unidade da igreja por volta do ano 1800, dos anos 1800. E Laodiceia, que significa opinião do povo. Laos, povo, Diceia, opinião. Irmão, nunca pense que é coincidência, mas nós somos a igreja que está no tempo onde qualquer pessoa tem a sua opinião. E se você não souber, você escondidinho aqui debaixo, você abre o seu celular e você clica uma palavra e você pode fechar e você pode bancar o sabichão. Pessoal, o negócio é o seguinte, em 1700 e coisa, aconteceu isso. Rapaz, o cara sabe tudo. E se o médico falar com você, é isso, isso, isso, você não precisa nem chegar em casa. No carro mesmo, você mexe no seu celularzinho e você clica uma palavra e você vai ter a sua opinião. Em qualquer aspecto, literal, simbólico, emocional, nós somos a geração em que cada um faz o que quer, pensa de um jeito e tem sua individualidade, seu individualismo, tem tudo muito consagrado. Mas a igreja que João diz que o Senhor quer se chama Filadélfia. E Filadélfia é uma palavra grega que significa amor dos irmãos. Um grupo de pessoas que decidiu romper com seu individualismo, com sua opinião própria, com seu acho, penso, quero, sim, não, e decidiu viver amando uns aos outros. Nós ainda precisamos de um bom tempo para a gente se esfolar um no outro, se atritar e se lixar um no outro até polir e passar a amar com mais intensidade um ao outro. Mas há um caminho simples, não precisa ser tão doloroso quanto as expressões que eu usei. O caminho de servir, servir. Nós temos irmãos aqui que estão conosco desde o início. Nós temos irmãos, por exemplo, às vezes eu tenho algumas questões que eu coloco para o Geraldo e o retorno do Geraldo não é exatamente o que eu esperava. Não que ele me decepcione, não que ele... É coisa simples, é uma palavra, um assunto, uma resposta, uma atitude. Mas não tem nenhuma vez que eu não pense da seguinte forma: como eu preciso do Geraldo. E tanto o Geraldo quanto a Letícia, nós temos uma caminhada juntos há alguns anos, pelo menos esses 12 anos, mas tem um pouco mais do que isso, em que nós temos motivos. Eu não quero nunca deixar de caminhar com vocês. Por amor. Por amor. Por amizade. Por prazer. Ainda que sejamos diferentes, por prazer. E se eu estou dizendo isso deles, eu posso dizer isso do clã Seição. Posso dizer isso aqui dos meus primos, Wesley Júnior, Zé Guilherme. Fomos lá na formatura da Raquel. Que prazer de estar ali e participar da alegria da Raquel. Irmão, nós estamos construindo algo que é Filadélfia. Não tem a ver com eu gostei, eu não gostei, me agradou, não me agradou, me atende, não me atende, porque eu entendi que igreja é renúncia, é viver Jesus. E eu quero isso, Senhor. Se eu não for Filadélfia, só há uma chance para mim, eu ser Laodiceia. O dia que a Delma, é talvez uma das mais novas aqui, o dia em que a Delma e o seu filho não podem vir, a gente sente falta. Nem temos tanto tempo de relacionamento, mas sentimos falta. Quanto mais eu entender isso, quanto mais eu discernir que igreja é Filadélfia, mais eu quero estar presente, mais eu quero estar junto, mais eu quero servir, mais eu quero me doar, mais eu quero ser santificado, mais eu quero ser purificado, mas eu quero deixar os pesos, mas eu quero deixar tudo que me deixa uma pessoa assim, e mais eu quero estar leve para andar com meus irmãos. Senhor, assim como Pedro só podia dizer quem era Jesus por revelação de Deus, eu só posso dizer quem é a igreja por revelação de Deus. Eu já vou dizer ao Senhor que eu tenho uma facilidade e que o Senhor tem outra facilidade. O Espírito Santo já mora dentro de mim. O Senhor não vai precisar dizer na próxima cena: eu te repreendo, Satanás, e olhando para a cara de Pedro. O Senhor não vai precisar dizer isso comigo, porque o Senhor já mora dentro de mim. E eu desejo entrar por esse caminho do mapa de discernir a igreja. Eu quero pedir que você feche os seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti e nós pedimos ao Senhor: revela-nos como fizeste com Pedro. Edifica a Tua igreja, edifica a minha vida. Me desperta, Senhor. Me traz luz, Senhor. Me levanta, Senhor. Porque, Senhor, tem coisas tão pequenas que estão me desmontando, me tirando as forças. E a palavra diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. A igreja não é um lugar. Eu sou a igreja. A igreja não é o prédio, não é aquela diretoria, não é aquele povo lá. Eu sou a igreja. Me liberta, Senhor, de qualquer confusão mental, emocional, de qualquer laço, de qualquer grilhão das trevas, Senhor, ou da minha cultura, ou da religião que eu herdei, Senhor. E eu quero estar diante do Senhor e receber revelação de quem é a igreja, Senhor. E eu quero ser Filadélfia. Eu quero ser Filadélfia, Senhor Jesus. Eu quero ser Filadélfia, Senhor Jesus. Convido você a se colocar de pé e a levantar a sua voz e orar a Ele. Deixe que o som da sua oração seja audível.